cadê você? Que eu só quero te ver. Quero te ver com o quê? Com o quê? Que eu vou te convencer. Te convencer. Quem sabe alguém vai saber se envolver. E depois não vai ter mais ninguém pra se ter. Por quê? Pra viver.